pergunta foda. Quem vai fazer? Por que o Blanca ficou verde? Pra representar o Brasil, eu acho. Mas tipo, sei lá, ele era um humano, ele caiu na floresta. O Tarzan não ficou verde quando foi criado com um macaco, nem que ele ficou pior pelo. Jura? Ele continuou um homem normal, mas por que o Blanca é especial? Porque ele é brasileiro, o brasileiro não desiste nunca. Yeah. Ah, mas ele também poderia ser azul. Tinha verde, desistir com a cor da pele dele, cara. Um dia você vai saber. Um dia você vai saber. Não, obrigado. Toca a musiquinha dele aí, velho. É? Faltou o Randall responder. Que Randall? Esse é o urso polar. Ah, é. É que são parecidos. Nada a ver. Nossa. Esse aqui é hétero e o outro não é. Isso é detalhe. É, o outro é São Paulino, pô. Aí. Outro é fã do Chum. Aí. Vou falar em fã do Chum. Vocês notaram uma coisa sobre os São Paulinos? Que foi a Mocidade Alegre que ganhou o carnaval desse ano? Mocidade Alegre é do São Paulo? É. Vixe. Aí já não é com a gente, cara. É o mundo que tá que tá indo contra eles. É o universo que tá conspirando. E depois ainda reclamam que a gente gosta. Depois falo. Que eu sou preconceituoso. Eu preciso dizer alguma coisa. Ai, a Mocidade Alegre também ganhou ano passado, não foi só esse ano. Congratulations! Veja o padrão. Veja o padrão. Que carnaval a gente tá falando daqui? Era do Blanca, porque ele era verde, né? Ah, não, tô falando do carnaval, de que carnaval a gente tá falando? Ah, não. Do carnaval. Ah, não. Vamos lá começar. Esquece. Se o seu eletrodoméstico te deixa na mão, eu sei um cara que pode resolver. Lá na oficina Info Presente, você conserta tudo com o atendimento mais rápido da cidade. Você vai adorar. Ah, e a bateria, posso fazer? Depressa com isso! Tá pronto. Tô recuperada a energia! Oficina Info Presente, sempre o melhor pra você. Conto com você. Estamos começando agora mais uma edição regional? É, por aí, esqueci, valeu, obrigado. Eu sou o Dark Holly. Oi, aqui é Shemos. Não, você pode avaliar aí não. Stupid! Oi, aqui. Que merda. Eu sou o Lúcio Polar. Sabe aquele velho do Coragem com Covarde? Caralho. Seu Gustavo. Olha a voz aqui, ó. Cachorro idiota. Sabe por que aquela casa? Porque lá na terreno só tem uma casa. Não, porque a casa fica no meio da área 51. Que merda, bicho. Olha a coisa ilógica. Já começou com o assunto. Que pariu. Pior que esse é o nosso assunto. Por que o cachorro deles é rosa? Coisas ilógicas. E tem um buraco no meio. Como que ele consegue aquele buraco no meio do dente? É? Não, caralho. Se eu for pensar, as coisas mais ilógicas só acontecem em cartão. Jura? Tipo, sério? Uma vaca e um frango com um diabo lá. Isso. Ou uma praia embaixo d'água. Uma esponja que mora dentro de um abacaxi. Não. Um caranguejo. Um esquilo que mora dentro do mar. Não, cara, um caranguejo que é pai de uma baleia. Que cara, eu acho que o criador do Bob Esponja é super noiadão. É, porque tipo, ele é do criador. Criador do Bob Esponja ao meio do Apenas um Show e do Flapjack. E também. E o Flapjack é filho de uma baleia. Mas eu. Cara, Apenas um Show. Eu soube que o criador de Bob Esponja, ele foi. Já sabe, oceanógrafo, parece. Um cara querido com seres do mar. Então, obviamente, não saiu muito. Não olhou muito longe pra ter inspiração dele, não, né? Não, cara, mas esse bicho foi uma coisa, porque Cara, o universo de Apenas o Show é... tá louco. Todo episódio os caras vão pra outro mundo. Qualquer forma, bicho. Como assim? Como? Cara, Apenas o Show, de qualquer jeito, na metade, no final, eles vão pra outra dimensão. Caralho. Tudo que eles fazem. Tem um episódio que eles começam a pedir favor um do outro. É. Aí o cara lá, o tipo meio mago da parada, fala, olha, se vocês abusarem do favor, coisas ruins vão acontecer. Que bom. Aí eles começaram a apostar favores, favores, favores, até chegou no ponto que um deles recusou o favor. Aí começou a casa deles se destruir. Caralho. E se transformar numa dimensão toda roxa, assim, e uma mão saindo pra puxar eles. Isso! Aí falou. Aí o cara fala, se você não cumprir o favor, todos nós iremos morrer. Cara, sempre é assim. Sempre é qualquer assim. Coisa que eles fazem é da merda e vou pra outra dimensão. Tá bom, mas vamos tentar. Porque o Kenny sempre morre. Ah, isso já foi explicado na última temporada. O Kenny, ele é. Os pais dele foram. Eles estavam visitando uma seita pro mestre Cthulhu, que é um demônio de outra dimensão. Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu. É Cthulhu. Cthulhu. Mas escreve Cthulhu. Tá, pode. Cthulhu, Cthulhu. Aí os pais dele só iam pra essa. Pra essa. Como pode ser uma festinha? Porque dava um cerveja de graça. Aproveitaram que a mãe dele tava bêbada e usou ela, tá? Ela pra ter o filho do Cthulhu, que é o Kim. Ah, e ele é imortal. O único jeito dele morrer é sendo morto por outro imortal. E é por isso que ele nunca morre. Ele ressuscita. Caraca. E o mais legal dessa parte é que quando ele morre, a mãe dele pare ele de novo. Do nada, ela tá dormindo lá, se quem morreu aí. Ele nasce de novo, ela bota o bebezinho na cama. É. E quando amanhece, ele amanhece grande. Ele amanhece. Kenny, e todo versão... mundo, ninguém lembra que ele morreu. O Kenny, em versão Afeganistão, ele morre, cara. Porra é essa? Que porra é essa? Não entendi nada, acho. Que porra é essa? Tu nunca assistiu esse episódio, não? Que porra é essa? Ah, o do... Ah, tá, do Osama Bin Laden? É. Ah, tá, lembrei. É que a versão deles do Afeganistão é o cara que faz o Kenny lá do outro lado do mundo, morre. Como assim? Mas daqui ele morreu de verdade. Como assim? Como assim? Tem um episódio que o professor deles fala que cada um tem que dar um dólar pra ajudar as crianças do Afeganistão contra a guerra no Iraque. Aí eles dão um dólar e tal, né? Só que pra retribuir, aparece lá na cidade, lá no Afeganistão do outro lado, quatro carinhas igual a eles, o Eric, o Caio, o Stan e o Ken. Aí eles, pra agradecer, eles mandam uma cabra dentro de uma caixa. Aí quando estão indo pro correio, o cara do Kenny do outro lado do mundo pisa num campo minado, sei lá, numa bomba e morre. Até o Kenny, até outra versão do Kenny morre. Tá bom, mas o tema vai ser cartoons ou é isso? Porque vai ser... Não, cara, coisas ilógicas mesmo. Coisas tipo... ilógicas. Tá. Explica aí. Vou te dizer uma coisa bem ilógica. Tá bom. Vingador e o cavalo. O Vingador tem asa, certo? Como é que o cavalo dele voa? Ele fica travando o cavalo como se fosse uma pinça, assim, sabe? Segurando o cavalo? Segurando o cavalo lá? Pode ser. Ou pode ser um pozinho mágico de fada. Yeah, that's it. Sério? Sei, cara, que é muito escroto. Tu olha assim o Vingador e tal. Uma outra coisa escrota que eu fico pensando. Lembra? Cara, você não acha o cavalo do Vingador muito parecido com o cavalo do fogo? Pois é, né? Contando que o cavalo de fogo é roxo e o cavalo do Vingador é preto. Ah, só um pãozinho a mais, né? Tô cego, calma. Então vocês não podem botar aqui. Pois é, né? Mas pô, o Vingador o Vingador e o Rei Caveira. Como assim o Vingador e o Rei Caveira? Que porra é? Tipo, sei lá, os caras são caveira e são bombados. Explica como uma caveira tem músculo. A do He-Man tinha músculo. É ele que eu tô falando. Rei Caveira? Não, não, tu quer dizer o esqueleto? Ah não, Rei Caveira. Rei Caveira do Yu-Gi-Oh! Jura? Jura? Jura, mano? Outra coisa que eu não entendo é o seguinte, olha só, falando em He-Man, o He-Man, a única diferença do He-Man é que ele é, pro Príncipe Adam, é que ele é bronzeado. Isso é uma espécie de racismo? Tipo, o cara é moreno, não pode ser príncipe. O cara é branco, pode ser príncipe. Não sei. Agora, o Tartaruga Ninja. Que arte de lixo tóxico é esse, mano? Que dá vida pra tartaruga. Caralho. Sério, o que esses caras jogam no esgoto nos Estados Unidos, bicho? Deve ser lixo de Las Vegas. Que na boa, bicho. Não, é sério. Tem várias histórias da tartaruga ninja que... A primeira que eu vi é... Tá quatro filhotes de tartaruga no esgoto do lado de um rato. E os quatro caem em lixo tóxico nos quatro, e os quatro ganham consciência. Porém, como o rato já era velho, já era adulto, e os outros não eram filhote. Agora, como é que aquele rato aprendeu a lutar? Pois é, isso aí já é uma... Lógica, isso aí já é uma distorção do, digamos, da história original. Porque na original... And here we go. É engraçado, o rato... Ele era um japonês que virou rato. Na primeira história era um samurai que tinha vindo morar em Nova York. Quais são as chances disso acontecer, né? Certo? Uhum. E aí cai o uso dele, ele vai pro esgoto. Aí cai as tartarugas e ele aí lá aquelas porra lá tudo mutante, vivendo no esgoto, né? Aí ele treina elas. Já nessa versão não, o rato era de um japonês que tinha uma academia e o rato olhava e aprendia as paradas. Tipo, quais são as chances disso acontecer? Ah, é verdade, o rato. Aí depois mataram o mestre dele. E ele foi pro esgoto. Aí que ele foi pro esgoto, mano. Aí ele, coincidentemente, ele caiu junto com o lixo com a tartaruga. Agora tá, tudo bem que o esgoto tem rato. Certo, isso é isso. Mas é a chance daquele rato que caiu naquela hora. Isso é válido, mas porra, mas. Tipo, é foda, bicho. E por que o nome do seriado é Todo Mundo Odeia o Chris, mas ninguém odeia o Chris? Na história lá, eles odeiam o Chris. Não, eles não odeiam o Chris. Se eles odiassem o Chris não tinha uma casa e uma família. Cara, tem gente que tem família e é odiado. Por isso que se chama Ovelha Negra da família. Ei, nem sei. O que que tá falando de mim aí? Tá vendo? Pokémon gigante, um dragão. Eu não tô nem falando da Pokébola, que a Pokébola é uma coisa fora parte. Porque bicho gigante entrar dentro daquilo já é uma coisa suada. Mas agora, o dragão gigante, tipo, a cadeia alimentar daquela porra, não precisa dos seres humanos. Sério, um dragão gigante pode pegar um ser humano e estraçalhar ele. Por que eles obedecem os mestres Pokémon? Isso, e ainda se alimenta de ração. Ração, cara. Carne humana tá bem aí. Uma fonte... Não, mas no Pokémon não pode ser zoado porque, pô, Digimon, cara. Como é que... Ah. Eles materializam o Digimon lá, cara, na porra. Ah, é um dado, é um dado. Se dá pra guardar um dragão dentro de uma bola, por que não guarda outro dentro de um HD? Mas a gente já tá quebrando essa barreira, né? Que não sei se você ouviu falar de monitor de vapor. Monitor de vapor. Imagina assim, vapor subindo na chaleira, né? Tudo bem? Aí subindo numa coisa. Aí o cara projeta lá um laser. Aí sabe aquele. Fumaça vai sair a imagem. É. Tipo, sabe quando aquele do Batman projetado nas nuvens? No céu de Gotham, aquela marca do Batman? É aquele mesmo conceito. Os caras projetam no monitor de vapor a imagem. E aí fica lá. Mano, tipo, já todo baixo. Não, só que é novo, é nova tecnologia. Só que qual é a intenção deles? É fazer, sabe, é fazer tipo aqueles hologramas do Guerra nas Estrelas. Ah, sim. Porque fica bem parecido o efeito. O problema é tem que ter água. Que da hora. Aquecimento. Legal. Evaporar água. Ah, isso é legal. Não vai ser legal. Tu vai ter que ter água 24 horas. E o pior, tá? O que mais tem água no não, oceano. Não, o problema não é esse. O problema é que tu tá dando. Ah, tu vai pro oceano só pra mexer no computador. Um tanque gigante. Ou parada eletrônica ainda por cima. Ou pior ainda, parada eletrônica. Tipo, tu pega lá a merda. Aí tá. Tu tá bem. Usa lá. A energia de uma usina nuclear pra ficar 20 segundos vindo pra pôr. Da hora. É por aí, mais ou menos essa linha que eu tô chegando. Mas tu tá lidando com água, vapor e aí energia. Uma hora vai dar merda. Tipo, o menor defeitozinho no teu. Que é pro teu computador? Qualquer errozinho, qualquer furo, vazamento. Ah, já entendi. Imagina só lá tu jogando o teu CSzão e tal, e pô. Caralho. Aí. Ou pior, tua máquina só apagando. Coisa ilógica. Aí cai a água e. Aí tua alma é jogada também do jogo. Aí. Como assim? Não voa. Como assim? Não. Tô falando de coisa ilógica, cara. A alma jogada pra dentro do jogo. Qual é o desenho? Tipo, sério. Tron? Cara, eu fico imaginando agora o World of Warcraft, essa galera. Você tá louco, bicho? Você é maluco? Não sei. Tipo, a maioria dessas histórias tem. No mundo nerd tem esse coisa, mas fica sempre essa dúvida do e se, né? E se acontecesse isso? E se uma vaca, e se ajuda? Uma vaca voasse, saísse cagando, ia dar merda, né? Cara, não existe vaca não. Eu acho que os dragões foram extintos como? Eles cagavam na gente. Nice! Caralho. Acho possível. Por isso que dragão não existe mais. Fala em dragão. E se existisse dragão? Será que a gente veria eles hoje em museus? Hã? É, museus assim, fóssil de dragão. Eu ia ser aquela frente. Ah, eu acho que existe o dragão. Os da era medieval não queriam que isso ocorresse no futuro. Pra não cagasse mais no futuro, eles incineraram os ossos pra não ter rastros. É porque, tipo, ninguém. Nada é inventado do nada, né? É. Sempre tem uma ponta de verdade. Sei. Super-homem é uma ponta de verdade imensa. Não, eu tô falando das coisas da história. Tipo, Dodô. Dodô? Unicórnio. Não, Dodô existiu. Então? Dodô existiu, foi fácil. Unicórnio. Dragão. Unicórnio? Ah, mas unicórnio é fácil. É só colocar um chifre no cavalo. É, sim. Tem esse ponto, verdade. Mas o unicórnio não existiu. Não existiu, mas não tipo. Existiu. Mas assim. Inventaria isso. Mas tem gente que inventa assim, tipo, olha, caçou um unicórnio. A mula sem cabeça existiu agora. Ah. Não, estamos falando da história, não de lendas, cara. É. Não, o unicórnio é lenda, não é história. Não, é lenda. É parte da história. Mas antigamente, na época medieval, os caras costumavam enganar. Teve um conde até que foi muito famoso por causa disso. Uma lenda não deixa de ser uma história. Oh, God. Deixa. Tá bom, o unicórnio é um mito. É um mito. Porque, de acordo com o meu professor de português, ele falou que mito tem, é verdade. E lenda só é a história. Então, o unicórnio não é um mito. Agora eu tô confuso, mas vamos lá. Enfim. Coisas impossíveis do mundo nerd. Cara. Coisas impossíveis. Tem pra Hulk. Caralho. Hulk? É, Hulk. Como é que a carne dele cresce tão rápido depois? Como é pra onde vai? O músculo dele é uma esponja que quando ele fica com raiva enche de água e pufa. Só se ele absorvesse as gotículas de água do ar. É, porque é uma coisa muito, sei lá, tipo, e o osso dele, como é que estica depois de diminui? Se é que estica. Cara de 1,60 pulou pra 2,5 metros. Caralho. Não estica nada, né, o osso dele. Oh. Verdade. Na verdade, eu acho que ele tem uns 3 metros de Hulk. Agora que eu me lembro. Aquilo pode ser. O quê? Ele absorve alguma coisa. Porra, eu esqueci o nome. Radiação? Não. Sangue? Não. Sexo? Não. Você vê, né? Tem tudo pra ser gay. Quem? Porque ele não pode fazer sexo. Como assim? Se ele fazer sexo com a mulher dele, os batimentos dele vão acelerar e ele vira o Hulk. Não, se ele fica chateado. Ah, não. Não. Tem. Ele tenta fazer os batimentos dele com acelerar e ele para. Ah. Porque a mão dele já tava ficando verde. Ele parou. Caramba, que vida de merda. O cara não pode pegar mulher, é isso que tu entendeu? Ele é o homem mais foda do mundo, porém não pode fazer sexo. Tipo, não vale a pena. Quando ele vira o bilau dele continua do mesmo tamanho, aumenta também. Ai! Tu quer saber disso, cara? Que merda. Não, mas essa pergunta é... Deve, não, cresce todo o corpo. Será? Por que não? Ninguém sabe. Porque o pinto ia ficar do tamanho normal. Não, porque o pinto é uma pele. E uma pele, e quando ele cresce, ele força a musculatura dele, então estica. Ou seja, o pinto dele some. Vai esticando até ficar pequeno, hein? É, talvez. Pega uma imagem e foca na cueca dele pra ver se você tem algum volume. Não. Obrigado. Não. É, tu tá muito curioso. Essas atividades vão me deixar pro podcast. O que aconteceria se o Homem de Ferro e o Magneto lutassem? Tá na cara que vai dar galho isso aí. Cara, ia ser uma surra muito... Surra? Ia ser uma surra muito inacreditável. Massacre. Isso é uma surra muito inacreditável. O Magneto sentado no banquinho tomando chá. Chá. Tu quer uma boa? Voltando a essa ideia do pinto. O pinto do coisa. Caraca. Empurrando com areia. Empurrando com areia. E o do Doutor Fantástico, Professor Fantástico. Sem o Fantástico. O homem de borracha. Ah, mas aí é mais fácil. Isso aí é mais fácil, ele cresce o negócio dele quando ele quiser. É, coitada do invisível. O que que fazem os dois? Aí eu vou ficar invisível, aí tu bota pra ver se vai aparecer. Você é muito louco. Aí quando o Johnny abre o quarto. O que tu tá fazendo, cara? Tu tá se abraçando sozinho aí? Não, o cara tava sozinho. Caralho, deve ser muito então quer dizer que antes deles se casarem, eles enganaram. Ah, não. Não. Eles enganaram um pouco o Johnny. Não. Né? Não. Não, porque eles se casaram depois de ganhar os poderes. Isso são detalhes, mano. Cara, o Johnny também é um cara tipo ilógico. Ele e o Flash, tipo, como é que eles conseguem voar? O Johnny, ele é um cara em chamas. Ah. E o Will Flash é um cara que corre. Como eles conseguem voar? Não, o Flash usa os braços dele como se fosse turbina. E girando assim, criando pequenas turbinas. E o Tocha? O Tocha humana, bem... É uma bola de fogo. É. Se ele pode voar, o motoqueiro fantasma também pode voar. Eu fico pensando como é que eles não se queimam. Quem? O Tocha humana. Ele não se queima? É, porque ele não se queima. Mas ele, é o poder dele, pegar fogo. Não, eu sei, porra, só que, tipo... Tá, o fogo sai da onde? Sai dos poros dele, sai do suor, sai de chama. E daí a gente fala o dedo e fica... Beleza. Tá alguma coisa no dedo, cara. Alguma coisa no dedo. Eu sei. Ele balança o oxigênio ao tremer o dedo. No dedo indicador dele tem um... Tipo, uma cápsula de... Ele é o alquimista. Ele é o alquimista de fogo, só pode ser, né? Não, mas eu falo que o Johnny não é merecido dos poderes dele. Por que não? Ele é muito, sei lá. Ah, agora que eu lembrei. Meu amigo mandou uma mensagem pra mim essa semana dizendo que viu na internet que o Wolverine é gay. Ah, esse papo. Não, aí, cara, eu pirei. Não, esse papo aí. Não, o Wolverine não é gay. Não, cara. Ele não é gay. Esse papo aí é o seguinte. Não é gay. Esse é o Wolverine, pô. Esse papo aí é o seguinte, é que tem uma revista de uma realidade alternativa, de um mundo onde o Wolverine é o líder, ele que manda, e esse Wolverine é gay. Esse Wolverine é gay. O Wolverine de outra dimensão. É outra dimensão. E ele namora com o Hércules, que é um herói da Marvel. São Paulinho. Sim, é. Então o Wolverine é gay. É, e é um país, é um mundo estilo cyberpunk, pra ter uma ideia. Tipo, tem dirigíveis, tem engrenagem. É tipo aquela versão alternativa da DC, né? Da Liga da Justiça. É por aí. E é eles aí. São os vilões, a Liga. Não, não. E o Lex Luthor e o Coringa é a Liga da Justiça de verdade. Não, é mais ou menos por aí, cara. Só que. Cara, só muita viadagem. Ah, não, bicho. Vou matar o Stan Lee. Como que ele faz envolver ninguém? Na verdade é o seguinte: os personagens são dele. Só que os desenhistas. E tu tem que tomar no cu. Como é que faz uma versão alternativa do Wolverine? Até que faz sentido, né? É uma versão alternativa dele. Se ele é super macho... Porra, super alternativo, então. A versão dele deveria ser super gay, verdade. E qual é o número do universo? 24? Que lá é por multiverso, é pra ficou. Que nem o novo Homem-Aranha. O Negão? Não, tu viu? E o que é esse negócio de alternativo? É assim, é o Homem-Aranha Negão é gay, você lembra? Ele é gay? É. Que merda! Caramba! Vou tomar no toba. Tu não sabia dessa, não? Eu sabia que ele era preto. Mas agora que ele é negão, que ele é... Sério? Não sabia não, mano? Não, disse que ele era... Não, sabia que ele era negão. Ai, Jesus amado. Não, bicho, eu... Sério? Eu sei que eu vi a nova revista, que o nome da revista é Homem-Aranhas. É. Aí tá a foto dele, do Peter e do Mike. Cara, isso daí é uma merda. Primeiro é o seguinte, o Homem-Aranha morreu, tá? Beleza. Peter Parker morreu, né? Nessa revista. Aí esse afrodescendente, né? Não vamos chamar de negão. Esse Cirilo. Ele... A gente é um pouco de humor controverso também, cara. Esse Cirilo. Ele... Ai, caramba. Esse... Esta pessoa... Com poderes similares ao dele, adquiriu e tal. Como? Não me pergunte que eu não acompanhei. Ah, tipo, vai, continua. Porque eu não acompanhei por um único motivo. Porque o... Não, porque o Peter Parker morreu numa luta épica com o Duende Verde. Então calcule. Foi a luta definitiva. Aí ele morreu. E olha a loucura. O espírito do Peter Parker tá na cabeça do Octopus. What the fuck? Que agora é um super-herói. What the hell is going on? Que merda, cara. Que merda. Inacreditável. Que merda, né, cara? Não, bicho. Não, é sério, que merda. Tipo, nada a ver. E tu sabe qual é a pior loucura? A mais loucura ainda? Esse doutor, o doutor Octopus saiu do corpo dele e tava do Homem-Aranha. Caralho. Aí tava o Homem-Aranha antigo, o doutor Octopus do Homem-Aranha. Mas só que o Homem-Aranha morreu. Não, do outro Homem-Aranha. Ah, peraí, do Octavius. É, tá no espírito do Octavius. A consciência do Octavius tá no Homem-Aranha Viadão Negro. É. E o Homem-Aranha Antigo tá no Octavius. É. E o que aconteceu com o Octavius? Ou com o Homem-Aranha Neguinho? Eu não tô acompanhando essa merda, cara. Só sei que tá uma zoação do caralho, assim, pra cima da coisa. E já tava falando até em sidekick pro Homem-Aranha. Quer dizer, um parceiro pra ele. Ah, não, cara. Ah, não, cara mesmo. Não, God! Esses caras estão de sacanagem. Alguém me explica. Por quê? O Homem-Aranha é o herói. Ele e o Batman. É o herói mais lixo. Não, tu quer fuder com o herói? Coloca o nome dele de Homem-Aranha e coloca o nome dele de Batman. Porque tudo acontece com ele. É. Tudo sei. Mesmo, tudo. Ele só não vira o presidente dos Estados Unidos. Que até o Lex Luthor virou. Mas o resto... Cara. Resto tudo coisa que... Já clonaram o Homem-Aranha. Já rasparam a cabeça dele. Transformaram em gay. Mataram ele. Já a menina traiu ele, a Gwen Stacy, a Gwen Stacy, quando morreu, ela foi pra Europa pra ficar transando com o Norman Osborn. Quando morreu? É, diz que ela morreu, fugiu com o Norman, teve um caso secreto que ele ficou transando e lá ela teve dois filhos que voltam pra se vingar do Homem-Aranha. Que ele fez, merda? Ele só matou o Duende Verde, o Norman Osborn. Então... Sério, é uma sucessão de merda. E o Harry? De merda, atrás da outra, que é inacreditável, cara. Ele já fez um pacto com o diabo, ele já abortou a filha dele. Cara, é sério, o Homem-Aranha, ou desgraça. Então quer dizer que a vida dele piorou quando o Ben morreu, né? Muito, cara. Sério, com um poder desse, cara. Tudo bem, herói e tal. Se eu soubesse que minha vida ia virar uma merda dessa, era melhor ter virado um super vilão, cara. É sério, cara. Só por menos. Quem vai pegar o Homem-Aranha? Além dele mesmo, naquela cidade. Que a polícia não pega ninguém lá. E aí? E aí? Não, porque ele é o único herói. Qual é o plano B? Não. Ele é o único herói, não. Nova York também tem o quarteto. Cara, mas ninguém ajuda ele, bicho. Pois é, não faz o menor sentido. Tem monitor, às vezes passa por lá, ainda bate nele. O justiceiro também. O cara, em vez de ajudar o Homem-Aranha, ainda mete a porrada na cara. O Justiceiro. Manda ser cuzão. Justiceiro também não entendo o Justiceiro, cara. Pô, mas o Justiceiro, o cara é um homem normal, bicho. Ele já é foda demais pro nível dele. Não, mas como é que ele tá vivo? Lá, os super vilões que o Homem-Aranha enfrenta em Nova York são de respeito. E o cara chega lá com duas metralhadoras, pé na porta. Pô, foi foda quando ele ajudou o Homem-Aranha pra prender o Rei do Crime. É por aí, né? Cara, foi foda. É nessa linha, E onde tava o Demolidor? Tomando chá. Ai, não, mas o Homem-Aranha, bicho, sofre muito. Isso é inexplicável. Isso é inexplicável, cara. É sério. Não, mas eu achei legal quando clonaram ele. Agora, o que eu achei foda foi do caralho na Guerra Civil. Todo mundo lá e tal. Que a Guerra Civil foi a mega saga. Era Capitão América do lado, Homem de Ferro do outro. Capitão defendendo que os heróis tinham que manter o anonimato e Homem de Ferro defendendo que eles tinham que ser registrados. Só que quem, o herói que fosse registrado ia ganhar a proteção da polícia, do governo, e daí ia ganhar um salário pra ser super-herói. Adivinha quem foi o primeiro? Stark. Não. Que se cadastrou pra ser o que se revelou a identidade secreta. Homem-Aranha. Perdeu o emprego com o JJ James. Um cara matou a tia May. Aí teve que fazer pacto com o diabo pra ressuscitar ela. Que merda! Porra, ele pegou muito cacete todo mundo. De todos os heróis, ele foi o que mais se fudeu. Congratulations! E ainda ficou essa linha do governo querendo pressionar pra... Ah, tu tem que se cadastrar. E pra completar ainda mais a merda, no final ele teve que lutar com o Capitão América e os outros heróis que não queriam mostrar o rosto. Quem é o cara mais fudido que esse? Não, cara, e na Marvel Zumbi. Ah. Cara, começa a capa ele comendo a Mary Jane. No sentido bíblico? Comendo, cara, ele chega em casa com uma mordida no braço. Ah. Aí morre na mão do braço dela, bicho. Aí ele volta e já vai matando. Cara, ele destraça a Mary Jane e a Tia May. Cara, não, é muito engraçado, bicho. Ele se reúne, né, depois que já tá metade dos heróis zumbi, né? Aí o Homem-Aranha, ai meu Deus, o que aconteceu? Eu tô morto, mas não tô morto. Como isso? Eu comi minha mulher e minha tia. Eu acabei de perder uma perna e não sinto dor nenhuma. Aí o Homem-Formiga, ai, cara, é muito viado. Aí com esses sentimentos, cara, ele tá morto, ele já é zumbi, pô. Porra. Cara, não, já não basta ser os super-heróis zumbi, os caras ainda têm consciência. Só pra piorar a situação, né? Oh. E esse especial do Homem-Aranha? Quem lembra? Que vem um monte de Homem-Aranha pra ajudar o Homem-Aranha normal. Ah, é a saga do. É a saga da Madame Teia, isso é clássico. Você já ouviu falar de Hentai Kamen? Não. Pesquisa no Google. Não. Google Hentai Kamen. Não. Vou lançar um filme dele logo. Não. Vocês vão adorar. Eu garanto. Não tem necessidade. Se você tá dizendo que é legal, eu acredito. Sei. Confio em ti, eu preciso nem ver pra saber. E aí, mais alguma coisa aí interessante, inexplicável? Inexplicável? O Stark. O Stark? Tony Stark? Ah, é. Ou o Stark do Guerra dos Tronos? Tony Stark, cara. Tá, o que tem de inexplicável? Milionário, rico, tem dinheiro. É, pois é, já não basta ele ter toda essa grana. Ah. O cara é inteligente pra cacete. Tá com inveja? Agora, se tinha capacidade de criar uma armadura de ferro, por que ele só foi fazer em última extremidade? Ele podia ter feito isso antes. Cara, você já viu? Tu sabe que a necessidade é mãe da criatividade, né? O homem tá preso. Ele teve que ter criado um canhão, sei lá. Ele não tinha força de transporte. Porra, ele tava numa caverna no meio do Afeganistão. Tu já não tá pedindo muito, não? Não sei. Como assim? Caralho. Como assim, não sei? Não, mas ele fala que ele é a favor da paz. Só que ele é um desenvolvedor de armas. Justo. Pra causar a paz. Com armas a gente causa paz? Claro. É por isso que o Capitão América Tu nunca assistiu Walking Dead? Quem não tem arma lá é escravo ou... Cara... Ou puta. Se não zumbi. Ali já é o... Se não zumbi, malandro. Não. A perspectiva muda, mas o conceito é o mesmo. Que em Walking Dead, o lance não é o zumbi. A ameaça real não é o zumbi. Porque o zumbi, beleza. Se eles não tiverem em grupo, tu só pega uma faca, mete na testa. Mete. O problema são os sobreviventes, são as milícias, que vão sair fudendo com tudo. Esse é o problema. Então tu quer ter paz lá? Tem uma arma, então. Esse é o Tony Stark. Coisas ilógicas. Como que eles acham tanta arma? É uma parte do zumbi. Será que a gente vai ter a mesma sorte? Provável. Cara, aquilo matou? Dá foda. Primeiro que. Até chegar um carro do exército aqui tá com a tiara. Ah, malandro. Eu tô até vendo. A gente já discutiu isso antes. Então é uma coisa ilógica? Por que tem um Homem-Aranha com as garras do Octavius? Não pergunte. Não pergunte. A realidade alternativa da lista. Mas faz sentido. O Homem-Aranha com as garras do Octavius. É uma aranha, muito impacto. E por que tem um Homem-Aranha com 5 braços? Por que não? Ele é uma aranha. Seis. Que 5, cara? Conta direito. São 5 braços. Cortaram um. Um, dois, três. Um, dois. Tem três, três lá. Mais dois. Sim, são três. Aqui tá mal desenhado. É, nessa época. E esse aqui é o do meio, é o Homem-Aranha normal. Normal, cara. É, pô, ele só tem um tubinho aqui na mão. É, e o Homem-Aranha marombado ali. O Homem-Aranha de ferro aí. Qual é o Homem-Aranha preto? É o Homem-Aranha de ferro. Cara, o Homem-Aranha de ferro. É, o Homem-Aranha é super bem sucedido, sou super rico, ele usa uma armadura preta. Um Peter Parker rico. Pelo menos um Homem-Aranha que se deu bem, né? Porra, mas o universo alternativo que ele veio. Fudido. Tio. Não, não é não. O tio Ben não morreu, ele não reconheceu o fracasso. É o sonho do Peter Parker, perfeito. Cara, o Peter Parker, coitado. Cara, eu queria ver uma série do Homem-Aranha não infantil. Ah, tá foda. Já caiu na moradinha e fudeu. Cara, compara um filme da DC, só qualquer um. Com a Liga da Justiça toda da Cartoon. Cara, morre gente pra cacete, tu vê sangue, tu vê porradaria do caralho. E lá no Liga da Justiça, o planeta é atacado por alienígena, porrada do cacete, tu vê só uma poeirinha na cara do Superman, do Batman, tu vê um corte, tu vê sangue, tu vê morte. É foda. Não, bicho, tu quer fazer uma série de super-herói que o cacete não mata ninguém. Bem? E é, cara, que se Homem-Aranha cara, me explica isso. Vai, porra. Eu sei que esse aqui é o viado. Mas assiste a série clássica que tu vai entender essa porra. É. Porque todos são raquíticos. É, parece que é tudo filho do Slenderman, né? Caralho. Vou falar em Nintendo. Esse cara aqui, ó, ele é clone do Homem-Aranha. O Fabinho dessa? Vou falar em Nintendo. O que eu não entendo é onde fica. Sempre que me super-herói é a porcaria do exército. Né? Tipo. Não tem mais exército depois que tem herói. É, no filme dos Vingadores, porra, os caras estão ali e tal. Tu vê um ou outro policial lá em Nova York. Tudo bem, até aí foi válido. Só que, cara, os bichos ficam de sacanagem. O que é isso? Estão acomodados, pô. Tem um homem verde com o mais forte do mundo, tem um cara com uma armadura, tem um deus. Não é um deus. Torre é um deus, cara. É um alien. Deus. Tá. Na mitologia nórdica ele é um deus. Então quer dizer que no mundo Marvel a religião deles é Odin. This guy's a serious asshole. Porque mitologia nórdica é uma religião na Europa. Caralho. Se Thor existe, então eles estavam certos. Que conjectura, que conjectura. Que é uma coisa que eu não entendo. Resident Evil. Eu não entendo. Cara, eu não entendo. Começa normal, né? História zumbi simples pra caramba, tá? Ah, sim. Aí começa, blá blá blá, blá, blá, blá, cachorros. Arma biológica. Até aí, ok. É, tudo bem. Vírus, né? Todo mundo sabe, né? O que eu tenho reclamação é que não tem rato zumbi. Que rato, puta que pariu. Só ele e macaco pra... Macaco e pombo pra barrar rato. Quer dizer, de doença. Porra. É, a porra tem. Mas seria um rato, aquela coisa. Mosquito zumbi, sei lá, cacete. Mosquito zumbi. Agora foi longe. Agora foi não, longe. Que é sério. Tá lá o mosquitinho voando, aí vai parar no ombro de um zumbi e suga. Tá bom. Aí cai no chão, morre. Vamos. Aí vem aqui no teu pescoço. Já era. Cara. Que subiu. Aí tem um macaco zumbi agora. Vai te catar. Talvez tenha assim uma. Não, pois é. Ele só vão atrás do sangue quente da pessoa, de repente seria isso. Ou então, se o mosquito tá passando na hora que o cara morreu e virou zumbi, tá quente ainda o sangue dele. É. Tá quente. Ou quando você tá fazendo exercício. Ou eles morrem. Tá quente. Ou eles morrem por eles serem estruturas não tão complexas quanto a gente. Interessante. Um búfalo zumbi seria ruim. Lá em Buffalo Zumbi, eu vi um filme uma vez, que era um filme desse europeu, undergroundzão. Cara, tinha uma vaca zumbi. Caralho. Uma vaca zumbi? Uma vaca zumbi. Aí tu imagina assim, os caras lá no meio do nada com o carro. Peguei uma vaca. Não, aí os caras parados. Aí vem aquela uma manada de vaca, passando assim. Aí eles... Ah, são só vacas. Até que uma ataca o carro começa a balançar. Aí todo mundo sai do carro, desesperado. Aí tu só ouve lá longe. Aquele barulhinho de sininho, blim, blim. Aquele barulhinho de sininho. Aí o cara gritando. fofoca. Trashzão, mano. Trashzão, é um tal de Dead Meat, se eu não tô enganado. Cara, eu achei louco um filme que eu vi, de zumbi, que o vilão do filme... Do vilão, não, vilão não. O último zumbi que os caras lutam é dois dentes de sabre zumbi, cara. Ah, como? Dente de sabre, cara. Se fosse um tigre normal, de boa, né? Mas era dente de sabre, cara. Era mesmo. Cara, tipo, eles eram... Tinha 1,60m, eu acho. 1,70m. Em quatro patas. Agora uma parada que eu não entendo, ainda não entendi, não sei, não faço a menor ideia por quê. Jurassic Park, aquela ilha é uma merda. Tipo, todo mundo sabe que lá tem dinossauro, certo? Certo. Todo mundo sabe que vai dar merda. Certo. Certo. Por que não joga uma bomba naquele caralho? Porque lá tem dinossauro. Epic fail. Tá bom, deixa eu explicar, filho. Direitos humanos são para seres humanos. Uhum. Dinossauros, e dá mais experiências biológicas, não. No mínimo devia ser extinto. Por que ainda não foi uma bomba? Pô, atacou aquele ambiente e disse: tchau, que? Por quê? Olha, mas tipo, é dinossauro, cara. Eles inventaram uma coisa que não existia mais. Então, porque a ideia mais acessível era eles irem com um exército lá, não cinco noob. Tá. Cara, um velho, um cinegrafista, uma mulher louca. Esse piloto delgado. Cara, que porra, por que tu não vai com o Rambo lá, manda os mercenários pra lá? Não, a ideia original era o parque, que se descontrolou, tá. Só que saiu do controle, era pra ter ativado o protocolo de vai dar merda, e aí... Mandava os mercenários pra lá. Aí mandava uma bomba e a ilha ia virar o quê? Ia virar só uma ilhota no meio do nada, e o problema é resolvido, mas não. Vamos deixar o meio ambiente se... Pois é, neste ecossistema. Aí, olha lá, brontossauro comendo gente lá. E olha que brontossauro é herbívoro. Brontossauro lazão gigante. Aí, que porra é essa? Pô, tipo, por quê? Sério, por quê? Que porra é essa? Por que não? Essa que é a pergunta. Por que não? É isso que eu não entendo. Por que dinossauro, cara? Porque eu não entendo. Já pensou se tu queria um hentai? E ele sair fora do controle e o único jeito é ter que destruir teu hentai pelo bem da sociedade. Só que é o melhor hentai do planeta. Eu estou escrevendo ele. Tu destruiria ele? Não. Claro que não. Ele não vai sair. Porque é o teu hentai. Lógico que não. Ele não vai sair do controle porque ele. Nenhuma coisa, ninguém ia destruir o dinossauro. Ah, não. Só que... Justo. Dinossauro por hentai tem uma diferença tremenda. Muito grande. É, dinossauro é bom. Depende da pessoa. Porque se eles fossem com exércitos lá, eles poderiam controlar os dinossauros. É. E assim usar eles para bem futuros. Bem futuros com carta de dinossauro. Destruir a terra e tomar ela com dinossauros. Isso é bem futuro. Claro. Olha as ideias aqui, maluco. Abriu aqui uma mídia pra abrir, mas só que não tem nada plugado. Computador do capiroto. E caralho! Bora abrir pra ver o que que aparece. E caralho! Ai, quase! Que eu nunca entendo. O pendrive foi tá aí, mas nem maluco. Eita, ficou preto! Que eu nunca entendo. Por que o Naruto nunca pegou a Hinata? Naruto é viado. É, acho que essa explicação aí não precisa... Não, cara, o anime é viado. Eu nunca vi no anime namorados. A única coisa que eu só vi foi o Asuma comendo a Kuranai direto. É, não, nunca mostrou ele comendo ela. Claro que não vai mostrar, né, cara? Claro, mas nem tu beijando. Tu nem beijando, tu já viu o Goku beijando a Chichi? Eles têm dois filhos, aí nunca beijaram. Tu viu o Vegeta beijando a Bulma, mas ele tem três filhos. Tá aí uma parada que... Não, caramba. Que eu não entendo. Tá, então por que eles nunca se beijaram? Porque é um anime de luta, não é? Não tem nada de etnia nessas porra. Tu vai ver bem. Não, Dragon Ball não, 1, cara. Dragon Ball 1 tem etnia da pepeca da Bulma. Etnia pra caralho. Não, cara, o Goku tem 57 anos. É. Caralho. Ah, beleza, a raça Saiyajin ela demora pra envelhecer. É. Então quer dizer, se o Vegeta, o Goku tem 57, o Vegeta já tem os seus 65. Peraí. Agora me diz. Me diz? Se esse Goku já tem essa idade. É. A Bulma e a Chichi são humanas normais. É. Ou seja, também tem essa idade, cara. E aí? Mas ela continua com o cara de 30, 20. Justo. Porra, mas qual é um futuro top? Tipo, lá eles podem ter remédios. Eles têm dinossauro lá. Não, tu já pensou que elas podem ter 30, 20? Não, cara, a Bulma, quando o Goku tinha uns 5 anos, a Bulma já tinha uns 20, já era grande, já adulta. Ah, é. Como? Então se o Goku tem 57, a Bulma já tem seus 70. Caralho, cara. E tem cara de 20, 30, cara. Explica isso. Explica isso, pô. Tá, explica isso. Simpsons já tem mais de 30 temporadas. 22. É mesmo. Tá, mais de 20. E ninguém nunca envelheceu. É mesmo. Ou pior ainda, o... E tem Natal toda temporada. É mesmo. Ou seja, todo ano é. Pois é. Dá um reboot. É tipo o Kenny. Não, pois é, que eu já vi envelhecer foi o Homer. Porque quando ele relembra, às vezes, tem cabelo. Mas a série já começa com ele careca. Pois é. Às vezes ele lembra do casamento dele com a Marge e tal. Ele tá realmente cabelo. Isso é uma coisa super escrota, porque cada temporada mostra lá anos 2009, anos 2010, estamos em 2012. Agora aqui em 2013 o Homer não sei o quê. Beleza, eles estão avançando no ano, mas não estão envelhecendo. Nem um ano de idade. Ou seja, ele já tem 22 anos. Então... Mas, basicamente. A Maggie... Ela só tem 22 anos, cara. E o Homer já deveria estar morto. Justo. Caralho. O Homer também, eu acho que ele é feito de algum... Ele tem um poder, cara, porque cada coisa que ele passa... Não, cara, o Homer é louco. Pera aí. Como assim? Pera aí. Ele vai pregar o telhado, aí ele fica mirando. Pera aí. Ah! Acertou o olho. Nunca assisti o filme, cara. Já, já, velho. Não? Já, já. Ah, eu fiquei curioso, diz aí, do que é Nerd Power. É o filme do Guia dos Mochileiros das Galáxias. Ele conta a história só do primeiro livro ou do primeiro livro? Do primeiro. Só do primeiro, né? Só do primeiro. Porque já é super foda. Então quer dizer que vai ter os outros quatro, né? Não. Não? Não. Que merda. O primeiro é de Cassidara. Eles iam filmar os outros três. Só que... Só que o problema é que... Fudeu o que, cara? O filme foi foda. Fudeu. Porque o primeiro filme foi dirigido pelo próprio Douglas Adams, que fez a consultoria. O próprio ator mostrou como é que seria mais ou menos que ele imaginou aquela sandice. Aí o cara morreu e fudeu. O primeiro lá morreu, o principal? Douglas Adams morreu e o autor do livro. Ah, o autor do livro. Aham. Que merda. Que merda mesmo. Ah, pelo menos só vai parar em 30. Ah, que merda. Não, tô jogando. É foda, cara. Vamos ver, coisas mais inacreditáveis. Por que Eragon teve continuação? Na verdade, teve livros, cara. Não, era o filme. Ah, porque é foda. Cara, gordo, uma coisa é o filme ser bom e fazer sucesso aqui. Outra coisa é o filme ser bom e fazer sucesso lá fora. Por exemplo, Jasper fez sucesso aqui, mas no Japão foi uma merda. Não entregou de como. Aí os caras não continuaram. Como assim eu sei? Então quer dizer, pô, mas era não tava um show de bola, cara. Eu acredito. Eu sei, dragão. Queria ver a porrada do dragão dele com aquele dragão de vento. Ah, é só ler o livro. Não. Já tô com uma conta de R$300 só de livro, sabe? Eu tenho. Um PDF. Não. Cara, você tem que tirar tempo pra ler. Eu tô baixando que eu curtindo. Já tô no DVD 303, tá? Falta aqui. Tem que eu já li, vi, joguei com todos os arquivos. Caraca, 50% da tua lista é Hentai. Cacete. Coitado da tua mão. Como assim, coitado, Daniel? Nada. Ai, Jesus. Ele quer que a gente acredite que ele usa a Hentai pra trocar. Eu acho que a gente é burro. É provável, cara. Pra que perder o tempo? Baixa do Hentai, tu pode baixar o que tu quer logo. Mas o que eu quero é Hentai. Pô, cara, eu quero o GTA 3, pô, mas eu não... Vou baixar aqui R$2 porque o cara tem GTA 3. É, por aí. E o equivale. Claro. Só que o hentai que vai baixar equivale mesmo ao tamanho do GTA 3. Não. Por que tu não baixa logo o GTA 3, cara? Porque eu posso baixar o Hentai, pegar o GTA 3 e ficar com o Hentai. Justo. Ao mesmo tempo. Ficar com o Hentai e com o GTA 3. GTA 3. Eita, eita, eita, eita. Mas passou pela tua cabeça que não. Eu não quero o Hentai. Pô, Deus, você não tem interesse. Já você tem que curtir. É, curta, curta, levoiar. Você é homem, é o seu instinto. Curtir Hentai. É, Carol vai ouvir isso. Ela não sabe o que é Hentai. Eu explico. Ela tem problema, não. Eu explico. O Google serve pra isso, pesquisar, a pessoa. Aí, tá vendo, cara? Hentaizão aqui, o seu cabrito. É o cabrito? Como assim? É porque eu sou da menina Brito. Ah. Aí, cabrito. Ah, tu entende, é um trocadilho. Não. Droga. Outra coisa que eu não entendo. Tá, Guerra nas Estrelas. Caramba, eu tenho que assistir de novo. Como é? No episódio 3, tipo, da Anakin tá lá. Quero salvar a Padmé. Anakin. No, é. É, Anakin. No final. Não é Anakin, não? Não, na dublagem fala Anakin. Vixe. Mas na verdade é Anakin. Anakin tá lá, tá, beleza. Aí, quero salvar a Padmé e tal. Aí, vai pro Ben, ele chega lá, chega na hora dela e enforca ela. Isso não é meio contraditório? Ah, Lubeck. Não achou o final muito. Me explica uma coisa. Tu já viu Jumper, né? Já, Jumper. Eu tava vendo uma reportagem sobre o filme. E o cara. Falaram que o personagem principal do Jumper é o mesmo ator que fez Anakin Skywalker. E aí? Como? Como assim? Como assim? Eu que pergunto. Maquiagem, porra. Como, cara? O cara não envelheceu? Não. Maquiagem. O cara que fez um look. Maquiagem. Já tá velho e gordo. Ah, não, é o Anakin, mas é o cara que fez o ator do episódio 1, 2 e 3. Mas o 1, 2 e 3 foi antes do 4, 5 e 6, não foi? Não, mas o 4, 5 e 6 acontece. Tá, 1, 2 e 3. Foram gravados em que ano? Foram gravados em 2000. 1, 2 e 3 foram gravados em 2000. O negócio tá confundindo a trilogia antiga, que é aquela que foi de 80, que é o episódio 4, 5 e 6, com episódios 1, 2 e 3, que são. Quer dizer que o 4, 5 e 6 foram feitos antes do 1, 2, 3? Foram, porque o George Lucas falou o seguinte... Que merda, cara! Não, o George Lucas explicou o seguinte, que todo mundo se confundiu na época, só que o George Lucas explicou. Porque ninguém ia querer ver a cruzada de um herói virando vilão. Ele já tinha tudo escrito naquela época, mas ele achou que pra um filme mais heróico, ele faz... Começou com um vilão, né? É, começou... O mundo de Darth Vader. Começou a jornada de um herói, que é o Luke Skywalker, pra, digamos assim, trazer ordem pra força. Isso daí, digamos, era o conceito de heroísmo naquela época. Aí ele achava que... Ele chegou até a cogitar que as histórias dele nunca iriam sair do papel. Ele iria publicar como livro. O episódio 1, 2 e 3. Porque o 4, 5 e 6 estavam lá, todos no cinema, bacana, do jeito que ele queria. E aí que seria foda. Que noob eu sou agora, hein? É, você não é você não se diz nerd, essa porra. Eu não me disse que eu sou nerd. Diabo, é isso. Sou fanboy. Tá. Então fala as versões do Coringa. Hã? Tem versão 1, que ele era o cabeça de caveira vermelha. Do Coringa? É. Ah, não, isso daí é questão... Capuz vermelho, na verdade. Isso daí... Aí ele caiu no pote e ficou com a maquiagem branca, né? Isso daí é coisa editorial, tem que ser fenômeno, vocês não entendem no quadrinho. Ah, uma coisa que eu não entendo no quadrinho, beleza. Papaléguas. Papaléguas. Foiote, cara, ele corta a montanha e caiu lá da montanha dele. Ah. Como? Como? Tá preso aqui no chão. É mesmo. Eu só me lembro daquela sequência que o Coyote tá fudido. Tipo, ele tá preso, uma bomba vai estourar na cara dele, ele tenta sair. E aí ele acaba se prendendo mais ainda. Ele sai, volta e acaba caindo do lado da bomba. Ele sempre assim, nunca. E ele, tipo, outro cara que é indestrutível, né, bicho? É. Que não morre. Não morre, cara, na boa. Né? Na boa. Sério, bicho, do jeito que ele já sofreu ali. Se tivesse um desenho mais adulto do Coyote, a gente não ia passar do primeiro episódio. Ai, um ovo especial da morte do Coyote. Já vi várias imagens. Uma imagem do Sonic com o papagaio na mão e o Coyote dando dinheiro pra ele. Eu era feio, agora eu tenho um carro. Caralho! Isso aí é impossível. E aí? Isso aí é um outro nível de entendimento que a gente vai ter que chegar. que as meninas... Eu era feio, agora eu tenho uma mobulete. Tipo... Eu continuo feio. Mas agora eu vou mais rápido pra escola. O que é uma coisa que eu não entendo? Coisa que eu não entendo. Por que gordo só faz gordice? É mesmo. Pergunta por causa do mundo cair em volta. Não, eles tentam viver a vida, normal. Né, Rangel? Imagina, eu três gordos comparando aqui o Beck é mais pesado. Eu não tô dizendo que eu não sou. 109? 100 quilos. Caralho. 100 quilos. 100? Sou 100. Eu tô, tenho 76. 81. Com quantos anos? Cara, você tem 81? Com quantos anos? 15. Congratulations! Não, ele tem. Peraí. O Einstein pesa 81. É. Ele deve ter mais ou menos 1,72 de altura. Por aí, 1,70, 1,72. Cara, eu peso 83. É. E tenho 1,82 de altura, cara. E aí? Cara, tu tá muito gordo. Ele tá quase mesmo peso e eu sou mais alto. Mas eu cheguei a parar com 84, já tô com 81. Ele gostaria. Sem academia. Tu gostaria de parar, mas tu não parou, né? Parou o quê? Caralho. Ele parar de ser gordo. Mas por que tu não parou? Eu também te pergunto isso. Ah, porque eu estou ocupado, eu. Um testículo, a barriga do Lubeck. Mas eu já tô parando. Parece um testículo peludo, da barriga do Lubeck. Diz uma coisa, consegue meter o Bilal? Consigo. Really? Really? Só ereta. Tá merda. Vai te catar. Eu acho que tem dó, vai com as piadas. Explicou. É uma parada inentendível. Cara, eu lembrei. Chum. O chum? O chum. Eu ia falar de causa do seu dia, qual é? É, o chum. Eu lembrei de uma piada, né? Tá, que eu vi. Eu chego o Ceia perto de um cara, né? Ah. Aí, cara, tu é o maior cuzão, tá ligado? Eu sou um cavaleiro do Zodíaco. Ah. Nunca um cara normal como tu pode me derrotar. Aí o cara puxa uma arma e dá um tiro na coxa dele. Filho da puta! Tu atirou na minha coxa. Cala a boca, se mandou outro tiro na outra coxa. Aí, caralho, maldita armadura incompleta. Sabia que um dia isso ia acontecer. Cara, demais. Mesma coisa foi a do Mega Man. O Mega Man chegou com o moleque. Aí, nunca com um cara normal como tu pode derrotar uma máquina tão evoluída como eu. Aí o cara pega um copo d'água e joga nele. Ele começa a contorcer lá no chão e morre. Era uma coisa que eu nunca entendo. Será que o criador do Super Mario era tão preguiçoso ao ponto de fazer a grama igual a nuvem? Como assim? A grama do Super Mario e a nuvem é a mesma coisa. Vocês sabiam que o nome do Mario ficou Mario porque na época que estavam fazendo o Super Mario, a Nintendo era uma empresa pobre pra cacete. Eles estavam morando de aluguel no quartinho, os criadores. Caralho. Aí eles ficaram sem pagar o aluguel. E o dono do estabelecimento se chamava Mario. Aí eles falaram assim... Que Mario? Bom, a gente não pode pagar agora o aluguel, mas como na sua homenagem a gente vai botar o nome do nosso personagem de Mario. E daí ficou o Mario. No manual do Super Mario World, dizem que os bloquinhos, eles são basicamente as pessoas do reino do cogumelo, do Mushroom Kingdom, Apocalipse. Ah. As pessoas do reino do Mushroom... Eu assisti isso. As pessoas do reino do Mushroom Kingdom transformadas em bloco pela invasão do copo, certo? Ah. E aí? Ah. Quantas pessoas tu acha que tu matou só pra tu zerar o jogo? Não, mas tu não quer. Como assim tu não quer lutar? Verdade. Tu tá bem andando de sacanagem, de putaria. Aí tu tá bem andando de sacanagem, de putaria sem fazer porra nenhuma. E aí... Opa, matei um. Opa, matei um. Mas o Mario, você vai achar o Mario muito escroto. Ele podia ter uns inimigos mais legais, né? Pô, mas ele só luta com uma tartaruga. Tipo, qual é a graça de pular em cima de uma tartaruga? Eu tenho uma foto minha em cima de uma tartaruga, é muito maneiro. Coitada. Quando eu era criança. Caralho, cara. Eu devia ter uns 5 anos, mas uma tartaruga gigante, tipo, mexicana. É, foi aí. E ela andava, tinha um cavalinho. Cavalinho, de tartaruga. É o Mario e o Mega Man. Mega Man cai lá, destrói tudo. É. Ponta do dedo, o pé dele toca na ponta do espinho de novo. E merda, cara. Não, de repente o espinho tem um vírus que desativa as defesas. Nada a ver, não, cara. Ele explode. Exatamente, é um vírus muito rápido. Você não entende a velocidade do... O Mario tocou na tartaruga e morreu. Tocou! São tartarugas carnívoras. Mas ele só tocou nela. Ele não pode mais tocar na tartaruga? Não, deve ser muito carnívora. Depende, se for uma ninja. Rafael e tal. Tipo, ei cara, aí, sabe aqueles rappers quando toca assim no peito dele? Olha, meu amigo. Ah, eu tô correndo. Ei, cara. Ah. Ei, Ismael. Vamos acabar com isso. Ei, Ismael. Algo que a gente não entende. Super-Homem, comeu os dois lênios ou é um vingenzão do caralho? Comeu? Em duas versões do Justiça Jovem. Uma delas é o filho do Batman e o filho do Super-Homem. Que fazem parceria. Pois é, o Batman comeu a mulher gata. Tá bom. Tá aí uma parada que eu não entendo. Cidade de Gota é um zoológico do cacete. Sério. Tipo, que porra é aquela? Ah, não sei o que, pinguim. Ah, não sei o que, mulher gata. Ah, não sei o que, lagarto. Lagarto. É, lagarto. Ah, meia hora depois a página abre. Tá bom, a pergunta é, se o Gavião Arqueiro é um soldado treinado pra caralho, por que diabos ele é considerado super-herói? Ninguém sabe, mas ele tem células de gavião nos olhos. Só isso, ele só enxerga tudo. Então, quer dizer que... Se cegassem ele, já era. Ele não faz merda nenhuma. Ele taca flash. Tipo, ele é um Daryl. Ele é o Daryl da equipe. Ele é o Daryl. Interessante. No pau, o como é que é? O Justiceiro ganhava do Capitão. No pau. Como assim no pau? Na porrada. Tu só pensa em viadagem, mano. Ah, tá. Que filme é esse? É um demônio. Eu não resisti. Eu vi o Naruto, cara. I know. Whatever. Ok. Take this. Vou colocar pra cá e eu vou te passar o... E no Amazonas não tem primavera, nem outono, só é inverno e verão. Tipo, e o inverno não tem gelo. Estuda geografia sobre os trópicos, tu vai saber. E o inverno é mais quente do que o verão. Justo. Ah, porque as gotas de chuva ficam de sacanagem lá em cima, aí serve como uma lente de aumento gigante pra gente. Sabe aquela brincadeira de tu pegar... A formiga? É, a formiga taca fogo. Estervia mostrando todo o seu lado doentio. Depois da fala do meu hentai. Cara, é legal brincar. Tu faz um labirinto de sal. Bota uma lisma. Ela chega do outro lado. Parará. Já fez isso? Parará. Um labirinto de sal. É. Já fez isso? Pra colocar uma lisma. É, e só que demora, pô. Vou ter que ficar lá olhando. Eu não sei o que é mais besta, a brincadeira em si ou o cara que fica olhando uma lesma naquela. Seria grossa. Mais fácil colocar a lesma em cima do sol. Não, aí tu ia matar ela. O justo. Mas a ideia era que comece os jogos. Ela lutar pela sobrevivência dela. Não, né? Sem os jogos. Ai, ela tem que atravessar o labirinto de sol. Gustavo, se tu fosse pra França, tu ia ser muito feliz, sabe? Corri. Descargou direto lá. Só que mal você. Coloca sal em cima do sapo também é legal. Eu fiz isso, mas não rolou. Não, isso daí ficou podcast de sobre animais. Eu já fiz. A gente fez um podcast sobre animais. Zé. Eu não lembro. Eu fiz. A gente também fez. Não tava. Vocês estavam viajando. Pra terminar, tem mais alguma coisa que vocês não entendam, que queiram acrescentar, ou... Tipo... Eu não entendo por que a gente tá fazendo esse podcast. Nem eu. Mas a gente tá fazendo sacanagem. Eu não entendo porque meu Bluetooth não tá ligando. Sendo assim, não vai dar pra passar o quanto tempo. Puta que pariu. Não é à toa que tem USB. Só lembrei disso agora. E eu não entendo também porque a entrada do meu carregador tá com problema. Tu tem cartão nessa égua? Tem. Aí eu tenho adaptador, então estamos assado. Puta que pariu. Só que pariu. Eu não entendo se eu não puta sei que pariu. A gravação vai ficar te chamando. Copia o cartão, cara. Eu não sei passar. Ai. Cara, mover. Copiar. Então está acabado esse podcast? Tá quase. Vamos pensar. Eu tô com sono. Fome. Eu também. Eu também. Não, tô com sono. Vamos comer a nós mesmos. Não. Ouviu? Ouviu? Não, cara, cada um vai comer você mesmo, não? Eu bom. Achei um motivo pra esse podcast. Vamos comer nós mesmos. Não. Merda, cara. Pra gente mostrar. Vamos se morrer. Os efeitos colaterais da preguiça de gravar podcast. Caraca. É, galera, esse papo estranho. A gente vai continuar o seu. É o pior, tá? Esse é o pior. Até a capa vai ser toda preta. É. Não tem nada na frente. Tão preguiça que a gente tá. Podcast preguiçoso, mano. Vai. Mas o nome vai ser feito no pai, a gente tá no topo. Caralho. Dessa vez a gente superou. Até a próxima. Não vai ter nem trilha sonora essa porra. Sem efeito. É um bug que a gente tinha.